que se abrigou no peito meu. Donzela, por piedade, não perturbes a paz que se abrigou no peito meu. Já não vinhas com teus cantos de ilusões recordar o amor que já foi teu. Ah, não vinhas com teus cantos de ilusões recordar o amor que já foi teu. Sim, ó Virgem, amei-te tanto quanto um coração amar podia. O verdor dos meus anos consagrei-te aos enlevos de meu.